permissão de Deus. Cada lágrima, permissão de Deus. Cada sorriso, permissão de Deus. Cada perda é permissão de Deus. Cada conquista, permissão de Deus. Cada luta, permissão de Deus. Cada vitória, permissão de Deus. Cada morte é permissão de Deus. Cada vida, permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. Permissão de Deus. Permissão de Deus. Ele é dono de tudo, passado, presente e futuro. E tudo que acontecerá será pela permissão de Deus. Vida!